chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde, Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. Panvel, você que nem a galera do Pretinho, sempre bem. Ei, que beleza, fala aí, Porazinho. Tudo beleza, Alexandre, voltando, se adaptando aqui ao fone novo, temos fones novos. Fones obrigado novos, pela pra equipe técnica que trabalhou na nossa ausência, né? Um abraço a Sony. Pode agradecer a mim que pedi, né? Ah, pra mas a gente sempre técnica, agradece, né? A ti, tu é o primeiro. Atenção. Na nossa, eu quero dizer que tu é o primeiro na nossa lista de agradecimentos e nas nossas orações, porque obrigado. Eu rezo toda noite e peço por você também, meu chefinho. Atenção, atenção, ouvintes, milhões de ouvintes. Eu vou fazer aqui a contagem, qual vai ser o primeiro que vai estragar o fone, e eu tenho certeza absoluta que o primeiro é esse puxa-saco que tava te agradecendo. Porque aí no ar, ele vem pro ar e fala assim, muito legal, estrutura, fone novo, mas ele vai ser o primeiro que... O fone da casa, pergunta quantas vezes o Porã quebrou o fone da casa dele. Quantas vezes, Porã? O clima tá bom. Nenhum. Nenhuma vez. Agora aqui na rádio ele quebra um por semana. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó... O fone lá de casa vai na balada do Pretinho. Vocês quebraram meu fone. Aliás, tô precisando de um fone novo. Tá ótimo, pessoal, queridos. Ficar uma semana longe. Pessoal, vocês querem férias? Sim! Porque assim, ó, foi uma semana intensa em Floripa. É todos verdade. Nós convivendo full time. Ou seja, todas as horas e momentos do dia. Quando a gente tinha folga uns dos outros, o que a gente fazia? Se encontrava. Se reunia. Se encontrava. Mas que isso, né? Sim. Que amor é esse, né, cara? Eu cheguei à conclusão que eu não casaria com nenhum de vocês. Eu acho que vocês chegaram à mesma coisa comigo. Claro que sim, sem dúvida. Mas então vamos cumprimentar um a um dos pretinhos aqui. Fala, Amaral. Beleza, Amaral? Eu tô dividido, cara. Feliz de estar de volta a Porto Alegre. Mas triste por não estar mais lá. Por ter deixado Floripa. É verdade. Duas cidades encantadoras que... Ainda bem que eu tenho como estar nas duas. É verdade, Amaral. Bem certinho. Potter também tá aí? Um abraço pra Passo Fundo, Chapecó e Blumenau. Blumenau também. Muito bom. Hoje não temos o KG e o Piangers, né? Isso. Mas que o Pi está chegando em seguida. O querido Geiso tá aí. Aí, Geiso. Sentiu falta da gente, Geiso? Saudades. Tava com saudade? É mesmo? O Geiso tava com tanta saudade, não parava de me pegar, me apertar. É tu mesmo que tá aqui. Achei que era uma miragem. Achei que era um miralha. Muito bom tá de volta. Muito bom tá de volta com o Geizinho aí também. E também o reencontro com as nossas estrelas móveis, os queridos amigos que vêm aqui no Pretinho algumas vezes por semana, não todos os dias, e com isso nos fazem muito felizes. Fala aí, meu querido! Neto Fagundes! Fala, meu compadre! É nóis, meu compadre! Mas sabe que a qualidade é tão boa da transmissão da Atlântida que quando eu tava ouvindo vocês, parecia que a gente tava em casa aqui, cara. Parecia que vocês estavam transmitindo aqui desse estúdio e não lá em Florianópolis. Então... É que é a qualidade da Rede Atlântida, né, muito cara? Muito legal. É isso aí. E ver vocês felizes, porque como vocês estão felizes... É o Incredible Sound, né? É o Incredible Sound da Atlântida, é isso mesmo. Eu tava assustadoramente preocupado que vocês estavam muito felizes lá. Porque, na verdade, rapaz, nós vamos sentir falta das estrelas móveis e tal. Pra falar a verdade, Neto, eu não senti falta. Agora eu fiquei feliz em te ver, mas senti falta não te senti. Pois é, cara. Essa é a sinceridade, verdade, né, da fronteira. Talvez o Fetter tenha sentido falta da Rodaica. Mas senti muita falta. Acho que até nem sentiu muito. Talvez, né? Não sei. Chegou. Não sei. Tá bem, mas enfim. E em casa, tudo bem em casa, Porã? Tudo bem lá em casa. É? Com os filhos, assistência com a técnica já, tudo certo. Estamos tentando botar em dia em dia a escrita. É verdade. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS nesta segunda-feira, dia 10 de outubro. Mandar um abraço pro aniversariante, um dos aniversariantes do dia, nosso querido Jonathan Correia, da Reação em Cadeia, fazendo 31. Que beleza, que momento da vida fazer 31, esse jovem rapaz que cresceu por aqui, né? É verdade. Comprei ele e não sabia do aniversário dele. Grande abraço, João. Não sabia também. Encontrei ele, fizemos uma programação também juntos aí na Semana Farroupilha. E dizer que além de um baita parceiro, é um senhor cantor, né, cara? É um baita canário, E o primeiro cantor bissexual, né, do Rio Grande do Sul, né? É verdade. Assumido. Hoje é dia do combate à violência contra a mulher. Hoje é dia do combate à violência contra a mulher. Não se bate em mulher nem com uma rosa, né, cara? Nem mesmo com uma rosa, Porã. Nem mesmo com uma rosa. Fiquei com medo que fosse ontem esse dia. Por quê, nego velho? Caguei-lhe a pau. Não, mas a gente brinca, mas é muito sério, cara. A mulher apanha muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É realmente alarmante o número de mulheres que sofrem com a violência doméstica. É verdade, Porã. Né? Que são vitimadas pelos seus próprios maridos, seus próprios companheiros, né? E realmente é um absurdo. Não, não é brincadeira, não, meu velho. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde. Saudações. Beleza, boa tarde. Tudo certo. Hoje também é dia do esporte. Ó. Pô, legal, dia do esporte. Dia do empresário brasileiro. Legal, hein? E dia do ovo. Ah, para. Dia do ovo. É, hoje é dia do ovo. Eu tenho comido bastante ovo. É, eu dei um ovo hoje de manhã. Um ovo com banana, batida pra de quem? Banana com ovo. É bom, mendigo, tu deu comi, para não, deu no sentido deu comi, né? Dei um ovinho. Eu nunca tinha visto esse verbo sendo usado desse jeito assim. O quê? Ah, dei uma feijoada. Deu um ovo. Comi uma feijoada. Deu no sentido de que consumiu. Dei uma banana. Metemos um ovinho pra dentro hoje. Que bom. Receita Federal libera consulta ao maior lote da história do Imposto de Renda. Feito! Esse é o quinto lote do Imposto de Renda 2011. Também poderão ser consultados lotes da Malha Fina referentes a exercícios anteriores 2008, 2009 e 2010. Pessoas que recebem de volta imposto. Inveja. Pois tá bem, hein, Potter? Tá bem. Em entrevista pago, né? Exclusiva a jornalistas do Grupo RBS, o presidente do Senado, José Sarney, disse que Fernando Henrique e Lula foram à sua casa pedir apoio. Quebrando os tabus, né? Sarney afirmou que não se ofereceu nas campanhas presidenciais dos últimos anos. Aos 81 anos, ele segue bastante atuante em Brasília. Passam por ele indicações de primeiro e segundo escalão do governo e ministros o consultam quase que todos os dias. Sarney confessa que é um usuário de novas tecnologias, como iPhone e iPad, com os quais costuma se atualizar sobre o noticiário nacional e internacional. Ele recebeu a equipe do Grupo RBS na sala de reuniões da presidência do Senado e falou sobre a vaia que recebeu no Rock in Rio. Para ele, o Rock in Rio tem no seu DNA o espírito de contestação e é natural que ocorresse manifestações deste tipo em festivais dessa natureza. Que resposta que o diga a Cláudia Leite. Foi o Dinho Ouro Preto, né? Antes de tocar Isso. Que país é esse? Os Detonautas, a mesma coisa. É, mas a vaia, o nome José Sarney foi citado antes do que país é esse. O coronel... Detonautas também. Ei, Sarney, vai tomar na Ah, é? Lugar. Também? Não viu Detonautas, sim. É mesmo? O coronel José Sarney, ele ainda manda em metade do Brasil, e desde que Tancredo Neves morreu e ele assumiu a presidência da República. Não sei se vocês lembram, ele era o vice do Tancredo. Ele é dono do Maranhão, né? Dono do Maranhão. De todo o Maranhão, né, Magnato? Por que tu acha que eu tô aqui? Por que tu acha que eu tô aqui? Fui embora do Maranhão, que eu não aguento mais esse louco aí, esse bigodudo aí. Havia um trâmite ali pra que a Rosiana Sarney fosse a presidente, né? Isso. Aí caiu uma mala cheia de dólar lá no pátio da casa dela, lá. Deu probleminha, não deu pra seguir adiante. Motoristas com IPVA em atraso serão notificados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Meu paga, Potter. São 25 mil veículos em atraso com o imposto. O pagamento pode ser efetuado diretamente na rede bancária que está em greve. Caso não atenda a notificação da Fazenda dentro de 60 dias, o contribuinte do IPVA poderá ser inscrito em dívida ativa com o Estado e encaminhado assim para cobrança judicial. É como diz um amigo meu, muito picareta. Ah, eu compro lá os troços, tudo a crédito e tal. Eu espero protestar o título, que daí tu paga com desconto. Cara, e pior é que isso é verdade, né? É verdade, cara. Isso é verdade. É verdade. É uma jogada, não, né? É impressionante. Quando se vai pra uma negociação judicial, a tua dívida, por exemplo, é de 10 mil, cara. Tu acaba pagando 2, 3 mil. É verdade. E aí tu te limita. Então, por isso muita gente faz isso. Muita gente faz isso. E eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu não acho que é legal, sabe por quê, cara? Porque, por exemplo, o cara tá empipinado, tá? Tá empipinado lá e precisa de uma grana. Sim. Aí o cara vai lá no banco, pede emprestado pro banco uma grana, o banco te empresta. E tu tá sabendo que junto com essa grana vem toda a carga de juros e tudo mais que tu paga por essa grana que tu pediu emprestado. Aí de uma hora pra outra tu não consegue mais pagar o que tu tinha que devolver. Aí tu vai lá e simplesmente... Mas tu ganha, na justiça. Ou vai lá debater na justiça depois e paga um terço do que devia. Mas tu acaba. Porã, tu me pede 10 pila, tá? Emprestado. Aí eu te empresto. Aí daqui a um ano tu entra na justiça contra mim, que eu te emprestei o dinheiro e me paga 3. É correto? Não é correto. Agora não, eu não, pego, mas não é essa aí situação. Calma, aí eu te empresto 10 pila e aí eu falo assim, tá, porra, eu te empresto 10 pila, mas tu vai me pagar 20, tá correto? Não. Então não, nem tá. O banco tá não, correto tá e quem correto. Não deixa de pagar tá correto. Mas a justiça dá ganho de causa porque realmente o juro dos bancos é muito abusivo. É muito acima do que deveria ser. Revisional, né? Que chama. É isso aí. É isso aí. É. O nevoeiro registrado na manhã desta segunda-feira em Santa Catarina e que chegou a fechar o aeroporto Ercílio Luz, na capital, deve se repetir ao longo de toda a semana. Tô ligado, eu tava lá com o Darcy hoje de manhã. A semana vai ser mais úmida com pancadas de chuva, principalmente nos finais de tarde. Que pena, né? É. Justin Bieber torce joelho em show de São Paulo. Ah, que pena. Oh, coitado do guri, Justin Bieber se apresenta nesta segunda às 8 da noite no Beira Rio. Na performance de ontem à noite em São Paulo, o Justin torceu o joelho, mas ignorou o machucado e continuou a cantar e dançar. Ele postou em seu Twitter que está bem e esta noite nos divertimos muito. Torci bonito meu joelho, mas tirei de letra. Porto Alegre é a próxima. Feito! Escreveu o Justin Bieber no Twitter. No Twitter. Recebi agora há pouco do nosso comandante Sikorsky, do RBS COP, o seguinte: criançada indo à loucura com a chegada do Justin em Porto Alegre. O estádio já está com fila de no mínimo 2.000. É. E a movimentação ao redor do estádio desde as 10 da manhã é intenso, o trânsito lento e por aí vai. Não, desde vai ontem, longe. Cara, voltou pessoas... de Chapecó ontem com uma turminha vindo pro show do Justin Bieber. As pessoas estão acampadas no entorno do Beira Rio há mais de uma semana já. E ele é bom mesmo, não. Deu bola pra torção no joelho e tirou de letra, quer dizer. Pô. Olha, é bom jogador, né? Hein? É, mas é o guri, né? É, cara? Quando o cara é guri, o cara não tá nem aí, né? O Britinho tá com o Justin Bieber. Bom, não, que time joga o Justin Bieber? Cantor, olha, canta. Porque se fosse, olha, o Rod colocaria um volante no lugar dele, hein? Machucou, torceu o joelho, entrou um volante. É verdade. Daqui a pouco, 1:30 da tarde, tem o Bola nas Costas pra gente falar da rodada do fim de semana do Brasileirão. 1:15, Marcelinho. E aí, Marcelinho? É verdade, estamos de volta ao estúdio em Porto Alegre. Tá sem o Marcelo hoje, Marcelo? Não, graças, voltou, Marcelo, vou revelar a verdade. Marcelo tem um namorado em Florianópolis. Um namorado? É verdade, ficou por lá, mas um dia. Tá na galeta agora, tá na galeta. Tá na praia mole, no canto esquerdo. Ah, é. Canto esquerdo da mole, tá lá o Marcelo tomando um solzinho na careca. Que, velho? É verdade. Na mole é menos dolorido. É verdade, é verdade. Quase 2.000 disputam corrida usando roupa íntima e batem recorde. Ah, é? É verdade. A corrida foi realizada em Salt Lake City. Ah, lá em Salt Lake City tem muita roupa íntima. É verdade, roupa íntima e batendo recorde, né, Maurício Amaral? Batendo outras coisas, é, né? É verdade, é verdade. Marcelino, meu nome. Tu é o Marcelino? Marcelino. Esse é o Marcelino. Marcelino, Marcelo. Eles estão ficando parecidos, é verdade. É verdade, é verdade. Verdade, estou ficando ruivo. Ladrão rouba mercado, mas não nota que policial estava ao seu lado. Ah, burro! É, o caso é verdade, o caso ocorreu em Atlanta, na Geórgia. Ah, lá em Atlanta, na Geórgia, tem muito policial. É verdade. E a cena foi flagrada pelas câmeras de segurança. Preste atenção, e você! E ele foi preso, Marcelino? Não temos aqui a notícia se ele foi preso. Importante. Não temos aqui a informação, mas eu digo pra presumo você... Que sim. Preste atenção nas câmeras de segurança. Atenção, pessoal. Quando aparecer o adesivo, sorria que você está sendo filmado. Você está sendo filmado mesmo. Inclusive, deixa pra lá. Bandido é preso após esquecer celular na cena do crime. Grande o caso ocorreu. Você que deixa sempre é verdade. O celular, né? É verdade. Você que dorme quando assalta e você que deixa celular, um grande abraço. É verdade. O caso ocorreu no Orange Park, na Flórida. Ah, lá na Flórida tem muito celular. É verdade, no aparelho a polícia achou as fotos do suspeito. Ah, burro! Não, é brincadeira. É verdade, a polícia foi lá. Tinha fotos íntimas, inclusive, do vacilou, caiu na net. Não dobra. É verdade, era isso por hoje, Peter. Tá lendo, você lendo o jornal. Muito obrigado, Marcelino. Tudo isso. É verdade. 1:16, muito obrigado pela sua audiência no Pretinho Básico aqui na Atlântida. Fala aí, Mr. P. Peter. Olá, meu... Peter. Alessandro Peter. Olá, meus bebês lindões. Meu nome é Jennifer, moro em São Léo, sou muito fã de vocês. Escuto todos os dias as duas edições do programa, na maioria das vezes dentro do ônibus. Ah, que bom. Onde as pessoas, inclusive, pensam aquela velha história que sou uma maluca porque dou risada e balanço a cabeça quando escuto. Pois bem, segue o modo de nós mulheres. Diz nós mulheres escolhermos o homem ideal para as nossas necessidades. E como escolhem, cara? Meu Deus. O segredo é compará-los a um automóvel. Fazendo um checklist. Primeiro, verifique o interior, não se iluda com o design. Segundo, verifique o ano, quanto mais novo, mais chance de ter problemas. Terceiro, é estável? Ou balança quando se depara com qualquer curva. Quatro, possui longa alavanca de câmbio? Elas querem fazer câmbio. Não é câmbio automático. Chanfrando as marchas. Mas agora eu quero dizer para essa menina aqui. É que agora tem câmbio Tiptronic, que é só um botãozinho. Ah, amiga. Para! Não, mas eu quero dizer para essa menina aqui. Tem a ré também, né? Que 99% dos homens possui câmbio automático. Ah, isso aí. Mais é só ligar que já. Mais importante, o câmbio tem boa durabilidade ou deforma-se com facilidade? Só se estourar a caixa dele. É movido a álcool? Tem uns que sim, né? A maioria. O motor mantém temperatura constante ou esquenta rapidinho, percorre uma pequena distância e morre logo em seguida? Não, foi-se o tempo que o motor esquentava, minha filha. Ah. Mas tem uns que morrem logo, filho. Não, hoje em dia a durabilidade do motor, olha, mais de 100 mil. Tu acha? Mas tranquilo. Tem uns que não chega, Leve para um test drive. Sabe que tem que responder pra essa amiga aí? Olha... Que o carrinho dela vai durar de como ela guiar, entendeu? Depende muito da forma que ela guia. Parabéns, o carrinho dela. Isso aí, é isso aí. E o jeito que ela cuida do carro, ela não precisa nem estar perto do carro. Se ela cuidar bem do carrinho dela, que é o marido vai longe, minha amiga. Tua observação é fantástica, porque só ferve o motor quando não se cuida, não se coloca água do tempo antigo. Aí exatamente. Tem que dar o motor só, teoricamente, estraga quando é mal cuidado. O câmbio só estoura se tu faz as marchas mal feitas. Então cuide bem do seu maridinho, amiga. Amiga ouvinte. É estável ou não? Se balança ou não, faz geometria, faz balanceamento, aí, não acontece isso, faz prevenção. Viu? Tu tem razão. Verifica o interior, claro. Tá certo. Verifica o interior. Se o homem passou em todos esses testes e te agrada, lembre-se, antes de comprá-lo, alugue-o em uma locadora por uns 2 meses. Nesse período você pode surpreender-se e aí só devolver, claro. Quer fazer o test drive. Só que se pegar numa locadora e experimentar 2 meses, não pode esquecer que já foi que usado várias, né? É verdade. Mas eu defendo uma questão que é a seguinte: o carro usado já deu todos os problemas. O carro seminovo já teve todos os problemas resolvidos. Mas tem uns traumas que não se resolve. E tem problema que tu não convive com eles. Tem uns traumas que seguem junto, né? O seminovo, se ele. Quando tu compra e apareceu uma coisa, pode ter certeza. Já teve outra vez e vai continuar tendo problema. Aquele probleminha sempre vai continuar. Tem carro que vem com um pneu balão. Aí daí tu faz como diz um mecânico amigo meu: não, esse modelo é assim mesmo. Esse ano é assim. Esse ano vem assim. Esse é assim. Espero que eu tenha feito algumas meninas mais tranquilas ao fato de escolher homens. E ela tenta aqui um coro. Mulheres, vamos ver, atenção. Vamos tentar. Mulheres. Não dá. É só o que vale é o homens. Esse é o punk. Na realidade, quando eu disse vamos tentar, eu esperava que vocês ficassem em silêncio. Não, a gente até tentou dar uma força. Um beijão pra vocês, ruim, um especial ao homem que me encanta com sua voz e sua beleza. Podem até discordar de mim, mas e daí? Ele é o homem dos pampas. Eu também me encanto com a beleza. Quando passa a propaganda na TV, saio correndo pra escutar. Até lá, tia. Eu também. E aí já acabou correndo pra desligar. Tudo de bom a cada um de vocês. Porém, você é demais. E Potter, apesar de muitas pessoas te julgarem, com razão, diga-se de passagem, você mora no meu coração. Manda um, isso vai ficar uma... o meu gerente vai ficar uma merda. Que vocês não lembram, mas nós temos na equipe um rapaz chamado Pedro Esmanioto. Ele foi com a gente pra passar. Quem tá com saudade de Pedro Esmanioto, levanta a mão. Ninguém levantou. Pro meu gerente que tá colocando todo mundo pra rua. E um, abre teu olho, né, magnata? Pra mim, gerente tá botando todo mundo pra rua, gerente. E se cepar, vou também. Ô Potter, hoje eu ouvi uma inédita a teu respeito. Entrei num táxi e o motorista me perguntou. A primeira coisa que o cara me perguntou foi: vem cá, o Potter é gay, tia? Eu falei: não, cara, não é. Mas como é que tu sabe que não é? Eu falei: não é, cara. Eu conheço o histórico do guri e tal. Eu conheço o guri há 5, 6 anos e tal. Eu sei que o cara é. Não é tempo suficiente, hein? Capitão Gancho botou a mão cara, no fogo, e ele seguiu me dizer. Eu até fiquei preocupado. Ele disse: não é gay. Eu falei: mas não é do Alegrete. Ele não quer dizer nada. Isso é verdade. Isso não quer dizer nada. Aliás, é Harry Potter que está mundialmente famoso com o seu moche. Já chegamos a 1 milhão de views, não? Não, já chegamos na Itália. Chegamos na Itália. Corriere della Sera. No jornal. No site do jornal. Não acredito, meu. Stage diving que não deu certo. Se você não viu ainda, procure no blog do Pretinho o tombo, o moche do Potter em Chapecó. Inconveniente. E aí segue. DJ, se estufa sulla folla, ma nessuno lo prende. Esse tato, prova lo stage diving. Mas não gliva muito bem. Porca miséria aqui. Um abraço também para dois grandes blogs brasileiros aí que também debocharam do Mosh aí, que é o Não Salvo e o Kibe Louco. Sensacional. Ou seja, eles têm uma baita audiência, né? Junto com o blog do Pretinho, esse vídeo eu acho que vai Vai longe. Um abraço pra um no Chapecó, né? Que gravou, isso aí, proporcionou, que editou... né? Em HD. Muito bom. Muito bom. E aí, quem tá aí, Geizinho? As cantadinhas, tá? Fala, Geizinho, manda aí pra nós. Vi que o Potter fez a cantadinha lá, meu. Pô, deu certo. É, deu. O Potter tá voltando com tudo, hein, Geizinho. Então isso tentar, é a raiva, meu, que ele tinha, de tinha raiva contida, então. Não, mas não fala, não fala por mim. Eu quero saber do jeito, o que ele fez aí quando a gente não tava em Porto Alegre. Trabalhando, joguei muito videogame, e aí a Jennifer? Tá com sarampo agora. Meu Deus, mas ainda mas isso. Mas tá jogando o play. Ah, tá jogando o play. Ah, bom. Amiga, chegar tá depois, o vencedor jogar comigo. Tá? Ah, legal, tá. O que que tu pediu de Dia das Crianças, gente? Ainda não pedi, meu. Não, não vai pedir nada, baita macho, 18 anos. Mangolão, cara. Como assim, meu? Não, 18 anos não é mais de criança, né? Não. Não, não, criança não. Até a oitava série, né? Cara, criança até 13, né? É, 7, 12, 16, vamos deixar pro 15. Não, 15. Tá louco, 15, eu tô no primeiro ano. 12. Não, 12 Bibis não é mais, meu. Você que tá com 15 anos e só quer ser criança no Dia das Crianças, você é um mau caráterzinho. É um mau caráter. É um mau caráter. Na verdade, assim... Quer ser mocinha, mocinho, deu, acabou. Só um pouquinho. Acabou. Meninas até os... Meninas até os 13. Tá? E guris até os 14. E guri até os 16. Não! Claro, a guria amadurece antes, O homem é mais mangola, meu. O homem é mais mangola, isso aí mesmo. 16 eu queria, sei lá, uns Playmobil novo. Então pega essa aqui. Por isso então, isso explica muita coisa. Cara, com 14 anos eu morava sozinho, velho. Tu não quer lança, chama. Tu é um caso à parte. Com 14 anos eu era motorista de uma empresa já. Com 14 anos eu vim morar na capital com 14 anos o Maurício bebia. Eu com 12 fazia barba, meu. Vamos lá, vai na cantada, Jason. Vai chegar na gatíssima, aprende, pobre. Vai. Gatíssimas, eu não sou. Alô? Opa, desculpa, deu problema. Opa, aqui. Alô? Gatíssimas, eu não sou juiz, tá ligado? Mas quero resolver o nosso caso na vara. Muito bom. Na vara civil. Bem suave. Essa é bem boa. Suave, é boa. Uma segunda-feira, uma enfim. Abraço, zero de sorvete. Meu Deus. Seria outra. Crianças que estão na vara. Na mesma festa. Sorvete. Gatíssimas. Muito gatíssimas. Você não é febre alta, mas me leva ao delírio, tá? Gatíssimas, eu não sou pedicure, tá lado, mas estou aos seus pés. Gatíssimas, me chama de sorvete. Ah, não, não, não. Não, essa não. Não, essa já foi limada. Não chama de sorvete. Essa foi limada já, né? Perde a graça. É, perde a graça. Até a milésima vez é legal. Depois não, porque tem uma derivações dela. É, tem mais então, educadas. Então em off tu nos passa depois pra gente aprovar. Eu vou falar aqui pro Potter ver se ele deixa. Não, não, é pra mim que tu tem que falar. Então tá bom. São cantadinhas do Rodrigo Bavaresco. Valeu, Bavaresco. Adeus. Manda aí, Potter. Renate Marquesã Bronca. Renate. Renate. É bronca. Renate. Essa mina é bronca. Esse é nome de... Pode ser homem também. Pode ser homem ou mulher. Não é Renata. Renate. Mulher. Renate. Eu tinha um colega chamado Juliane. Um homem, mas aí italiano, aí é italiano, mas Renate não, Renate é André, é o nome masculino na Itália. Me chamo Renate, tenho 19 anos, sou de Porto Alegre, tô mandando pra vocês algumas coisas que são difíceis de se acreditar. Quando a Demi Moore fez Ghost, ela fez Ghost? Claro, né, cara? Era ela, a mulher que ficava cabelinho com cabelinho curtinho, viúva, ela era cabelinho curtinho, boa, coisa mais Demi Moore, hein? O seu marido atual que tá se separando, né, porque Weston, ele botou a grampa nela, 290 milhões de dólares a separação, fica a dica. Tinha 12 anos de idade e hoje o filme é proibido pra menores de 14. Ah, não acredito. Ah, é? Então, Weston Cutler. Eu me lembro quando eu vi o Ghost, cara, a mulherada saía chorando muito do cinema. Pô, e o Patrick Swayze morreu, né, cara? Morreu. Esses dias eu chorei. Com a mesma doença que matou Steve Jobs. O câncer no pâncreas. Esses dias eu ainda lembrava disso. Ah, impressionante. Que impressionante. Né? Era o trio, né? O Patrick Swayze e a Whoopi Goldberg, que era a médium, né? Isso. E a Demi Moore, que era... E o Bruce Willis não tava? Não, o Bruce Willis não. O Bruce Willis tava no Máquina Mortífera. Não, o Bruce Willis tava no Duro de Matar. Máquina Mortífera é o Mel Gibson. É o Mel Gibson, né? Que é demais, né? Com o Danny Glover. É, que é demais esse filme. A Cláudia Raia já foi casada com o ator de filmes pornô Alexandre Frota. E com o Jô Soares também. O 50 Cent levou 9 tiros. E com o Edson Celulari também, já não é mais, separou o Edson Celulari. Com o Faustão também. Não, com o Faustão não. Não. Com o Jô Soares ela teve história. O 50 Cent levou 9 tiros e não morreu. Uhum. A Angélica, hoje senhora Luciano Huck, já foi apaixonada por Márcio Garcia e Maurício Matar. Sim. E já... o Luciano Huck já fez declarações públicas para as apresentadoras Eliana, não, para a apresentadora Eliana, e também já foi namorado da Ivete Sangalo. E outra. O Luciano Huck namorou a Ivete Sangalo. E eu tenho uma denúncia aqui para fazer. A Angélica já tocou na SAP no Pinhal, cara. É mesmo? Na Praia do Pinhal, na SAP, vou de táxi. E a Shakira também. Não. A Shakira não me lembro. A Shakira não tocou no Pinhal, cara. Acho que a Shakira também tocou no Pinhal. ou eu acho. Em Bé. Eu acho que a Shakira também, né? No tempo do Estou Aqui. Chico Buarque já foi preso na adolescência por roubo de carro. A Rolling Stone desse mês traz o Chico Buarque na capa, né? Os 5 anos de Rolling Stone Brasil. Chico Buarque dando uma entrevista aí, falando que ele não gosta de dar entrevistas e não gosta de se manifestar contra o governo. Na entrevista ele disse que não gosta de dar entrevistas. Exatamente. Chico é lindo. A Ana Hickman e a Adriane Galisteu já foram gordinhas. É mesmo? É. Olha, meu. E o André Marques do Video Show já foi magro. E o Léo Jaime já foi magro. Cara, o Léo Jaime, bicho. É se TV engorda, o André Marques comeu umas 12. Mas o Léo Jaime tem uma doença. Diz que ele malha bastante e tal e não consegue baixar a cara de quem malha bastante. Ele tem uma doença, cara. Tem cara realmente. De quem malha muito. Não, ele não tem cara. Mas então ele pegou essa doença com 40 anos. Eu não sei, ele engordou muito. Não sei se é tireoide, se é o que é. Tem que cuidar pra não vir no festival de balonismo. Todos, né? Ele virou uma bolinha mesmo, né, cara? Uma vez ele teve aqui na parece rádio. O Baby Dinossauro. E ele tinha uma barriga. Sabe quando tu senta depois a barriga se acomoda? Ele senta depois ele acomoda a barriga. Assim. Eu quase assim. A verdade é que é um troço, a gente fala, mas todo mundo vai ficar de uma forma ou de outra. Não, meio Léo Jaime, né? Não tanto, né, mesmo? Posso eu posso que... ser que não. Talvez não, tu não, mas como é que a gente vai saber, né? O futuro e a idade é uma coisa absurda pra maioria das pessoas. Não, eu tô nesse ritmo. A gente vai se deformando completamente. Uma loucura. E o Léo Jaime, cara, nos anos 80, pra quem é mais novo, o Léo Jaime era um sex symbol nos anos 80. Ele pegou era a Monique Evans. Ele era um dos artistas mais requisitados e mais amados pelas meninas no como é que é aquela das sete garotas e tal, daquelas sete vampiras, era uma loucura. Olha aqui, ó, no blog do Pretinho, há um tempo atrás, o Maurício publicou ali as irmãs que se fotografaram tempo após tempo. É isso aí. Impressionante aquilo. Pô, envelhecendo com dignidade, cara. Não, mas é extraordinário tu ver. 25 anos. 25 anos na vida do meu irmão. E aí não tem como tu olhar e dizer, pá, mas ela ficou bem, né? Mas, cara, assim... É a lei natural da vida. Ok, é o tempo. Mas, pô, aquelas do blog ali, especialmente, eu acho que envelheceram padrão, assim. Todas simplesmente envelheceram. Não engordaram, não emagreceram. Simplesmente envelheceram. Mas quando tu olha uma... Tu não diz que é a mesma quando jovem, né? Até porque não é, né? O olhar permanece, né? Como é difícil, porque a gente não se enxerga nessa transformação. Velho, exato, não se enxerga. Eu não consegue. Tu, Fetra, quando é que tu começou em rádio? Faz quanto tempo? Faz 23 anos. Minha idade. Então tu começou. Tua idade, tu começou na rádio, tu era magrinho, né? Aí eu lembro de uma foto tua, assim, gordo, cabelo terrível. Uma coisa horrível. Horrível. Medíocre. Umas camisas com as coisas da camisa embaixo aqui. Ridículo. Quem é isso? Fetter. E hoje tu me vê pelado e fica impressionado. Hoje tá melhor. Faz tempo não te vejo pelado. Eu quero dizer uma coisa forte. Vai puxar o saco pra gente. Quando eu tiver os meus 40 e poucos, eu quero estar que nem chefinho. Obrigado, muito puxa-saco. Quando tiver 40 anos, eu não quero estar que nem o Fetter. Eu quero estar que nem o Pi. Eu tenho uma explicação aí, que a gente é magro quando não tem grana, aí começa a ganhar uma grana e começa a comer. Isso. A principal coisa que o cara acha, vou num restaurante, vou comer aquele lanche que eu não podia comer antes. Não, vai no buffet aquilo. E aí eu peso 40 quilos. Começa aí no à la carte. A verdade é que a gente, pra envelhecer, basta pensar um pouquinho que a gente já sabe tudo que vai acontecer. O Potter vai ficar mais corcunda. É óbvio. Não vai, ninguém vai melhorar. Porã tem uma tendência e vai ficar gordo, inevitavelmente. Eu vou contrariar a estatística. E careca, eu também, né? Eu também. Eu pretendo, pelo menos. O Fetter vai alongar mais ainda os braços. É mesmo. Entre outras coisas, extremidades, né? Não, mas é, porque tu... Mas o dedão do pé. Bem provável, mas eu tenho um desafio pra ti, Pi. Como é que o Maurício Amaral vai ficar? Exatamente assim como ele tá, com uma pequena barriga, só. Deixa eu só falar uma coisa. É o Cagê no futuro. Não, Cagê hoje. Cagê já ficou. Só pra encerrar o assunto, rapidamente, assim, ó. Eu sugiro que vocês coloquem objetivos na vida, tá? Eu que já tô com 44 anos, já não sou mais um guri, pelo menos, não, né? As pessoas... 44? Enfim, eu botei na minha vida o seguinte objetivo. Com 30 anos, eu olhei 10 anos na frente e falei, com 40 anos, eu vou estar melhor do que eu tô hoje com 30. Objetivo alcançado. Aos 40, eu botei 10 anos na frente e falei, com 50 anos eu vou ter que estar melhor do que eu tô hoje com 40. E hoje com 44, eu tô melhor do que quando eu tinha 40. Portanto, eu tô buscando meu objetivo reto e liso, entendeu? Então isso tem que ser um objetivo que tu faz contigo, assim, uma coisa, uma promessa tua pra ti mesmo. Sim. E a saúde, cara. O cara precisa de saúde pra envelhecer, velho. Né, Santana? Eu também. É isso aí, cara. Trilhei o meu objetivo. estarei melhor aos 80 do que estou hoje, pois fumarei mais cigarros até lá. Olha que é isso, cara. Vamos ver, meu compadre. Boa tarde, gurizada do PB. Me chamo Rafael Kramer. Sou de Nova Teutônia, Santa Catarina. Olha só, rapaz. Tô mandando pro nego velho as frases ditas por ele antes da morte. Eu vou fazer uma guaiaca de couro deste jacaré. Vai ficar um espetáculo, querido. Eu duvido que esse revólver tenha bala, querido. Isso aí, Espoleta. Para tirar, querido. Che, pode comer tranquilo que isso aqui, se não mata, engorda. Tudo bem, mulher, tudo bem, eu te deixo dirigir. Ai, ai, ai. A rural, né? Deixa eu dirigir a rural. Pode atravessar que eu tenho a tranquilidade de te dizer que faixa de segurança todo mundo para, querido. Pode vir tranquilo. Um abraço pro meu amigo Rafael Kramer de Teutônia. Mas é o melhor bocô de jacaré, né, cara? Olha, tá na hora dos classificados do Pretinho Básico. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Vendo chuteira Nike Tiempo do Ronaldinho Gaúcho. Alguns jogadores que usam esta chuteira são o D'Alessandro, o Andrezinho, o Douglas, o Thiago Neves, entre outros. Aliás, ontem eu vi. Como tu apanhou ontem, hein, Dale? É verdade, eu vou dar uma foto, né? Como é? Tô meio rouco. Tá meio rouco? De tanto apanhar, né? De tanto apanhar. Muito ontem. Sim, coloquei uma foto, vi no Twitter, uma foto. Vi a foto, vi a foto. Apanhou na mesma proporção em que jogou. Parabéns, Dale. Obrigado. A mesma, ou seja, a chuteira Nike Tiempo. Não foi judiada, tá novinha, comprei porque achei legal, mas não serve para atacantes rápidos. É boa para meio campo, é centroavantes e zagueiros. Quero vender, pois comprar a chuteira Nike Mercurial, que é para atacantes rápidos. Tá bom, joinha. Mas que beleza. Esse joga muito. Joga muito. Vamos guardar o nome desse aí. Olha, bom jogador. Olha, na teoria é bom jogador. Na teoria é bom jogador. Na prática. Ele tá pedindo R$160 na Nike Tiempo do Ronaldinho Gaúcho, é o Kleber Almeida @hotmail.com. É o Almeida da TI, né? Almeida da TI. Kleber Almeida.ti @hotmail.com. Mais uma, quero anunciar meu GPS Garmin, a marca de GPS mais confiável que existe, porque devido à compra do meu apartamento, vou vender o meu carro e não tive tempo nem de instalar o GPS no veículo. Mr. P vai querer mais um GPS. Será que conversa bastante? Então é um GPS Garmin modelo 1200, novo na caixa, nunca foi usado, nem o plástico de proteção da tela foi tirado. Ele tá à venda nas lojas por 400 e eu tô vendendo novinho, zerinho, por 300. Interessados, mandem e-mail para vendogarmin@gmail.com. Garmin é a marca pioneira em tecnologia de GPS. Essa é a mais bala de todo mundo, é quem faz software de GPS pro mundo inteiro. Garmin. Então é vendogarmin@gmail.com. Tá, o Almir não tá aí, 25 das duas, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho. Hoje tem Justin Bieber no Beira Rio. Daqui a pouco tamo de volta. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. 18 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Vamos lá fazer, doutor Alceu, o bola nas costas, que vai estar bom esse bola nas costas hoje, hein, Batista? Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Inter ganhou, o Avaí ganhou. O Figueirense empatou e o Grêmio perdeu, doutor Peter. Que pena. Mas que é bom pro Avaí, né, doutor Peter? Foi bom pro Avaí, é verdade. Ganhou jogo de 6 pontos. 3-0 do Atlético pro Inter. Jogo de 6 pontos. Mas tá lá embaixo ainda, né, Brito? É verdade. Olha, o Avaí vai ser difícil, hein? Tem muito jogo, vai ser difícil se manter na primeira divisão. Olha, e o Figueirense agora recebe o Grêmio. Aliás, vem a Porto Alegre jogar com o Grêmio. Olha, o Grêmio, um jogo importante pra seguir na quarta-feira, né? E o Internacional, olha, Candidatíssimo, forte a vaga. Que jogo, hein, Alexandre? Que jogo, que né? Jogo, jogou muito Internacional. Um abraço pro João Paulo, que vem hoje à noite no Bola nas Costas, Chapecó, Rio Grande do Sul. Mas o nome do jogo, joga, o nome do jogo é Fernando Praz. E tomou 3 gols, hein? Tomou 3 e defendeu mais uns 8 indefensáveis. Era bom assim. Goleiro, hein? Bom goleiro. E era... Ele era do Grêmio. Do Grêmio. É verdade. Este goleiro foi revelado pelo Grêmio. Doutor Peter, o Criciúma perdeu, doutor Peter. Ô, Criciúma. Mas tomou um aveiro do Goiás. E matereceu o Joinville. Enfiou 4 no Brasiliense. E a Chapecoense perdeu em casa, Pripatinho. Perdeu em casa. Estava lá. Perdeu, não, Brito. Não, não, perdeu a Chapecoense, Brito. É, mas nem todo dia é sábado, né? Não tem como ganhar sempre. É verdade. Olha. Feito. Mas o Joinville vai pra B, doutor Peter. Vai, né? É, tá bom, doutor Alcião, muito obrigado. Hoje tem Bola nas Costas às 8 da noite na Rede Atlântida, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cada um com seu futebol, debatendo o seu futebol. Grande abraço pra galera, pra equipe do Bola de Santa Catarina, que se uniu à equipe do Bola Rio Grande do Sul na segunda passada pra apresentar um Bola bem gotosinho. Fala, Porã. Cara, quero mandar um abraço pra dona Noeli. Tá, a dona Noeli. Dona Noeli do pastel. Não, não é a dona Noeli do pastel, Paulzão. É a dona Noeli, mãe do Andrés, que estava trabalhando lá no Oktober de Blumenau e me parou e disse: cara, por favor, manda um beijo pra minha mãezinha que tá em Santa Cruz do Sul, cara. Faz tempo que eu não vejo ela e tal. Quero também, faz tempo que eu não vejo. Dona Noeli, um beijo do seu filho Andrés, que estava lá em Blumenau. E também o Moacir, que pede abraço pro seu sogro, o Arno Furlani. Moacir também lá de Blumenau, tá? Legal. Quero mandar um abraço também pra galera de Três Coroas, ligada, toda Três Coroas ligada no Pretinho Básico. Todo mundo na cidade de Três Coroas, escuta o Pretinho Básico. Estivemos lá em Três Coroas, sábado, a Rodaica e eu, batendo um papo com a moçada lá na Feira Literária, Cultural e Literária de Três Coroas. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Ô meu, deixa eu ler um e-mail sensacional do Douglas Barros aqui. Sobre o amor não se fala, se sente. Aí o médico pergunta pra um cara: ô meu, e aí, por que a pressa? E o cara: ah, todos os dias nesse horário eu vou visitar minha mulher que tá num asilo. Aí o médico comentou: pô, que bacana, e vocês então matam a saudade, batem um papo, namoram um pouquinho. E o outro cara diz: não, não, ela não me reconhece mais, é por causa da doença dela. Bah. Aí o médico, surpreso, pergunta: mas então por que tanta pressa pra vê-la, já que ela não o reconhece mais? E aí ele diz o seguinte: mas eu a reconheço. Eu sei quem ela é e o que representa na minha vida há muitos anos. Por isso, todos os dias eu a reconquisto, como se cada conquista fosse única e verdadeira. Este é o verdadeiro amor. É, que bonito. Douglas Barros de Santa Maria mandou pra gente aqui. Caraca, velho. É de doer, né? É demais. É bárbaro, cara. Eu trouxe um... Não, é que é um assunto muito sério mesmo, né, cara? Eu passo alguns trabalhos aí ligados, principalmente o pessoal da terceira idade, velho. E é triste saber que às vezes tem pessoas que têm seus filhos ainda. E são abandonados. E eles estão abandonados, cara. É um negócio que eu não consigo, assim, não, a minha cabeça não entende isso, sabe? Ela, uma senhora que eu conversei aqui no Asilo Padre Cacique, ela me disse isso. Ela disse: não, eu tenho meus filhos todos, eu sei o que eles fazem, todos trabalham bem, graças a Deus, tá todo mundo bem. E eu disse: mas eles não vêm aqui visitar? Não, não vem, nenhum deles vem. Nenhum. Pô! E eu digo: mas e como é que a senhora tem contato? Por que a senhora não liga? Eu só liguei uma vez. Não quero incomodar. E eu não quero incomodar. Pô, cara. É lamentável. Então, né? Por favor, cara, quem tem aí, quem tá nessa situação e tá nos ouvindo, por favor, velho, não faça isso, que isso aí não existe, cara. Não existe. Mãe, mãe assim, e pai, é né, a mãe, cara? Mãe e pai, do cara. Mãe então, e pai, a razão da tua existência, mãe e pai. E o tempo vai passando, o cara vai ficando cada vez mais relapso, né? E não por gosto, assim, né? Uhum. Vai se afastando. É porque a vida vai atropelando também, né? Exatamente. É que... Mas depois que perde, cara, tu dá valor. É, os pais são aqueles, né, que te criam quando tu chega e te cuidam, né? E te dão todo o carinho, te dão todo o amor. Vida, né, cara? E aí chega uma hora que o filho vai se tornar o pai. É, vai ter que retribuir, não só, né, o pai dos seus filhos, mas como o pai dos seus próprios pais, né? Que tu vai ter que ter o cuidado, vai ter que ter o carinho, vai ter que ter a atenção que eles te deram quando tu era pequeno. Tem um verso de uma canção que o Ernesto tem uma parceria com o Vanidade, que ele fala exatamente isso, né? Do pai ficando velho, que o pai fica velho e se apoia no filho, né? Ou seja, há uma inversão de valores. A vida passa e depois a gente chora. Por isso, de quem se gosta, tem que se gostar agora. Né? Depois o amanhã pode ser tarde demais e diga para as pessoas o quanto você gosta delas agora, né, agora, cara? Isso aí. Entendeu? E essa é a demonstração maior. Eu não acredito numa pessoa que abandona uma mãe em condições, porque ela bate um papo, ela conversa, ela canta, ela tá lá, ela diz assim, não, só sair do meu apartamento, que fica morando sozinha lá. Aqui eu tenho amigos. Cara. É verdade. Entendeu? Ela tem alguém que cuida dela. Alguém que cuida dela, alguém que bate um papo, que dá atenção para ela. Então, pô, é um troço, é triste demais, mas quem puder reverter um pouquinho essa situação, isso faça aí, isso hoje. Bem certinho, meu compadre. Fala, Amaral. O Luciano Lopes, nosso querido Potter, certo, está na capa do TV IG Variedades também. Com Olha a manchete. Cantor da Moche. Ai, que beleza! E cai de cara no chão. Que maravilha! Cantor e DJ. Parabéns. Cara, ele vai rodar o mundo. Meu, a turnê outubro do Pretinho Básico segue, cara. Nessa sexta-feira a gente vai estar em Picada Café. Pra mim, até agora é um mistério. Não sei onde que vai ser, mas a gente vai estar lá. Obviamente que é uma brincadeira minha, a gente vai avisar então, na fala, semana então onde avisa. Vai estar. Mas cara, eu não sei então ainda. Não é brincadeira. Não, nosso empresário. Mas a gente vai avisar. E vai no mandar. Sábado estaremos em Atlântida, litoral norte do Rio Grande do Sul, na Oeste Atlântida. Que beleza. Sexta-feira, Picada Café e sábado em Atlântida. E sempre que a gente anda via terrestre, que máscara, a gente vai com a Longaray, que é a empresa que nos transporta. Isso. E o Noronha, o nosso motor aqui, nos levou a Passo Fundo. Pedir um abraço Noronha aqui pros colegas da Longaray, o Diego, o Paulinho, o Jean. O Paulinho? Diz que ele agradece a chance de trabalhar com pessoas tão especiais. Você sabe, Paulo, que o pai do Noronha, o Noronhão, foi precursor, pioneiro em botar janela aberta nos ônibus. É verdade, o grande Noronhão. A pedido mesmo. Pediu lá. Bota a janela pra abrir aí. Tem que abrir a janela, né, Magnata? Fica tudo muito abafado. Aquela coisa, né? Daí não circula o ar, né? A gente fica passando mal. Obrigado, né? Pause, obrigado, Pausão. Vamos ver aí, Mr. P. Olha, coisas que você nunca vai ouvir da boca de um bebum. Jamais ele vai olhar pra ti e vai dizer: na boa, eu vou parar de beber, eu tô por aqui, não aguento beber mais. Isso não existe realmente, cara. Outra coisa. Por falar em beber, desculpa, mandar um grande abraço pro nosso amigo Bruce, parceiro, camarada investidor, investe na gente aqui, investe no Pretinho, nosso querido Leandro da Nova Skin, que tive a oportunidade de encontrá-lo num restaurante em Floripa lá, grande abraço, abraço também pra galera da Temaqueria IA, é nóis, tamo muito junto, fala aí, Pi. Outra coisa que jamais vai ouvir de bebum: tá legal. Beleza, então. Beleza. Eu não vou mais te encher o saco. Ele até tá fala não, isso, Madre. Não, eu não vou mais te encher o saco. 5 minutos pra falar pode isso. Ser. Cinco pode minutos. Ser. Tinha um bêbado. Pode ser. Tinha só pra pode cabelo. Ser. Eu não vou te encher o saco. Em Passo Fundo tinha um bêbado assim. Tá, eu não vou mais. Que é o bêbado que sabe chegar e chega assim. Esses loucos da Alegrete são tudo viado. Já chegou assim, né? Não sei, não tem como dar volta isso. Ele vai ser chato até o momento que ele sair. É um careca que eu não lembro não, porque ele não conseguiu, não teve capacidade pra falar, mas ele sabe quem é. Ele um beijo que pra ele. Hoje, agora, esse é careca não. Bêbado de Passo Fundo. Outra coisa de bebum que jamais vai existir, ele olhar pra ti e dizer, ó, na boa, isso aí eu não entendo merda. Não vou opinar! Eu não sei do que vocês estão falando. Outra. Tá legal. Não te abraço mais. Não pego mais. O Porã, quando bebia, era o Zé Abraço. Não, eu sei, eu tô fedendo, tô com bafo de cachaça. Eu quero dizer que eu continuo na turma do abraço, mas enfim. Não, é que tu bebia, mais. Ficava bêbado e aí vinha dar um abraço. Cara, minha velha! Velha, me dá um abraço, velha! Algumas pessoas que não me conhecem muito bem, assim, quando a gente viaja, o pessoal da Atlântida, de fora de Porto Alegre. A maioria das pessoas não te conhece muito bem, Porã. Que bom, né, Petra? Melhor pra elas. Nem os próximos. E pra ti também, né? E aí essas pessoas acham que eu tô mais triste, que eu tô assim, aí... Ele tá chato, mas é claro. Eu não tô chato, mala. Não tá não, cara. O Porã sobra é muito melhor do que o Porã bêbado. Porque 9 dias o Porã tá chato. Provavelmente ele melhorou em algumas coisas e piorou em outras. Não, e aí é o seguinte, porque as pessoas quando me encontravam, principalmente os colegas da Rádio Atlântida de fora de Porto Alegre, eu tava sempre daquele jeito já, né? Sabe como é que é? E aí as pessoas me encontram, tu tá mais sério, tu tá mais triste, parece. Não, eu só parei de beber. É isso, cara. Tu é feliz do cara. Normal. É isso aí. Dizia o cara. Dois abraços pras dois abraços mais apertados que eu conheço. Do Rafael da Chimarrutz, vocalista, e pro Wilton Carangatti. E o Malenotti também. Né, que eles dão um abraço assim que... Tem um terceiro aí, o Jamai. Que vem com direito a quase selinho. Quase. Mais uma de bebum. Escuta aqui, ó. Na boa, me leva pra casa, cara. Não tô legal. Isso é muito bom. Abraço pro KG, cara. O KG uma vez me liga, a gente foi num restaurante. Ficamos no restaurante. O Cagê ficou bebendo no restaurante. Eu falei, bah, vou embora, cara. E o Cagê já do outro lado da linha. Eu chego no hotel, isso em Floripa, inclusive. Chego no hotel, o Cagê me liga. Me deixaram aqui no restaurante. Porra, o restaurante lá do outro lado da cidade, lá no sul da ilha. Tá, Cagê, tô indo aí te buscar. Mas não dá pra pegar um táxi? Não, amigo vai buscar, cara. Amigo não manda táxi. E a bebida, ela realmente ela inverte a forma que a pessoa é, né? E o Cagê. Exatamente. O Cagê, ele chega no balcão, por exemplo. Ele de cara, ele chega e diz: dá uma ceba. É, isso aí é o Cagê. Se ele já tomou umas quatro, ele chega. Dá uma cervejinha aí. Quando ele começa a botar as coisas no diminutivo, isso, cara. Já tá, ele já qualquer tá outro bom. Tribuno. E finalmente, pra fechar a lista de coisas que você jamais vai ouvir de um bêbado, é ele olhando pra ti e dizer: cara, na boa, eu tô dando um vexame, cara. Eu vou parar de tomar. Eu vou que parar de beber, cara. Nunca vai reconhecer. Não, não, eu vou embora, chega. Não, e o bebum é aquele que chama o cara. Aquele que chama o cara. Ele nunca vai no lugar onde tu tá. Ô, vem cá. Neto! Vem cá. Voz, isso é fato, isso é fato. Nunca ele vai no lugar onde tocar. Ele é voz, ele é capaz de ir lá pro canto, sentar lá no cantinho, lá botar uma mesa. Fraca! E na terceira ele fica bravo. Na terceira ele fica bravo. Se tu não vai, ele... Aí ele vem. Ô, meu, por que tu não vem aqui? Aí ele vem, te dá um tapa e vira algum líquido em ti. Ou da pessoa que tá no lado, alguma cobertura, tem essa capacidade de virar líquido em ti. É isso aí, cara. Vamos ver aí, meu compadre. Ô, filho do nego velho, diz pra ele: pai, dá R$5 aí. Aquele silêncio assim. R$4, querido? Pra que tu quer 3? Se R$2 é muito, toma um e reparte com o teu irmão. Esse é nego velho mesmo. Vou contar a piada velha. Piada velha do porão. Espetinhos do Zinho! Tá com fome? Vem comer, cozinho! Oh, beleza! Essa piada aqui vai pro Elvis de Criciúma. Elvis não morreu. E a gente vai estar em Criciúma ainda esse mês, hein? Ainda em outubro. Ainda em outubro. Não. Se liga aí. Vocês vão se separar, cara. Desabafo do marido. É o nome dessa piada. Não, é se separar entre vocês. Não, nós não vamos, não. Eu sei que não, pior é que não. Desabafo do marido. Uma mulher acorda durante a noite e percebe que o marido não está na cama. Veste o hobby, desce para ver onde ele está. A mulher de hobby não dá, né? Encontra-o na cozinha, sentado, pensativo, diante de uma xícara de café. Parece consternado, olhar fixo na xícara. Tanto mais que o vê limpar uma lágrima. O que se passa, querido? Marido levanta os olhos e pergunta docemente: querida, você lembra há 20 anos quando saímos juntos pela primeira vez? Você tinha apenas 16. Sim, claro! Eu lembro como se fosse hoje. Marido faz uma pausa, as palavras custavam a sair. Você lembra quando o seu papai nos surpreendeu enquanto fazíamos amor no banco de trás do carro? 6 anos. Sim, lembro perfeitamente, querido. Foi um susto. E o marido continua: lembra quando ele apontou uma arma na minha cabeça, dizendo: ou casa com a minha filha ou te mando pra cadeia por uns 20 anos? Pá. Lembro, querido. Pois é, hoje eu estaria em liberdade. Fazer as três aqui do lado. Fazer umas o quê? Curtinha, as três curtinhas. Um o quê? Curtinha. O que é curtinha? Uma piadinha curtinha. A piadinha curtinha, tá. Sim, ó. Sabe qual é o pico mais gelado do mundo? Pico mais gelado do mundo? Sim. Tempo. Picolé. Picolé. Olha aí. E tinha dois mercados assim voando, assim, um olhou pro outro e disse: mercado não voa! Aí um caiu, o outro não. Por quê, meu? Tempo! Porque era um supermercado. Tudo bom. Tinha dois frangos voando, um olhou pro outro, um caiu, o outro não. O outro continua voando. Por que é o. Por quê, meu? Super frango. Não, meu, porque um era frango, até da passarinho. Não, frango a passarinho, burro. Frango a passarinho, ô. Então, frango a passarinho. Tá, mas é muito burro, cara. Deixa ele. A dona Rose não serve frango a passarinho lá. Não serve. Pastel, meu, tem que botar no cardápio, cara. O pessoal gosta. Que é Tio. Concrete. Bolinha de batata. Bolinha, rosquinha. A rosquinha da Dona Rosa deve ser o ouro. Coisa boa. Se ela botar um franguinho passarinho, cara, lá, é bom. Vou abrir o jogo pra vocês, cara. Tá bem gordurada. Já comi a rosquinha da Dona Rosa. Ah, ela também. Gostou, meu? Que era uma loucura. Até hoje, pra mim, inesquecível. Será que tu... Eu vou assim. Só tô falando porque o Marquinhos não tá aí, né, cara? É o único momento que eu posso me abrir um pouco e dizer como é gostosa a Dona Rosa. Quem mandou foi a Melissa do lado. Tá bem. Obrigado, gente. Manda um beijo pro pessoal de Caxias que eu fui lá no sábado. Manda aí, manda. Ah, é. Pessoal de Caxias que lá no Pepsi Club. Está lá. Sim, sim. E amanhã eu vou estar com o Geis lá em Santa Cruz, né, Geis? Sim, mano. Mas estão morando em Santa Cruz vocês dois agora? Tão, mais ou menos. É? Você tem família lá? Que legal, não hein, temos, cara? Não temos. Muito bacana. Quase. Qual é a casa que vocês vão estar lá? Vão estar na October. Ah, na October. É. Claro, sim, velho. Pô, demais. Mais outubro. Aliás, outubro de Blumenau é demais, cara. A de Santa Cruz também. Rapaziada, de Blumenau, de Santa Cruz. O alemão fazendo festa em outubro é demais. É demais, cara. Incrível, cara, a quantidade de gente que... Não, e feliz da vida. Fica feliz. Mundo. Que clima, cara. Não, que e clima. Outra cidade que era feliz. Também tem Oktoberfest. Tá bem, queridos, por enquanto era isso. Eu vou me permitir, a partir de hoje, terminar o programa com um momento chamado Frase do Dia. Uou, a partir de hoje, hein? Terminarei o programa sempre citando uma frase que eu vou encontrar, que eu vou ver lá no Twitter do Mr. P, ou no Twitter, não, em qualquer lugar, em algum livro, Minuto de Sabedoria, qualquer coisa. Quero terminar o programa deixando uma mensagem para nossos ouvintes. Então, vou aqui agradecer nossos patrocinadores: Coca-Cola, torcer é a maior felicidade, Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Voltaremos logo mais às 18 horas aqui na Atlântida. Pra Rio Grande do Sul tem o Barracão. Pra Santa Catarina, a partir de agora, tem o DNA. A frase é a seguinte, antes do trote do Geiso: nascemos sem saber falar e morremos sem ter sabido dizer. É isso aí, cara. Muito obrigado pela audiência. Voltamos às 18h. Tchau.